Assim eu trilho meu caminho, sempre aprendendo. Porque tudo que eu quero fazer, eu aprendo fazendo. Mão na massa, o que não presta, passa. O que presta, fica no coração, que é minha casa. Minha vida é um papel que dobra, mas não amassa. Uma corda que não embaraça. Uma lembrança que não é esquecida. Um vidro que quebra, mas jamais estilhaça. É a ida pra outro lugar que te faça pensar. Tesouro tá lá, você pode alcançar. Vai pra lá e pra cá, se procurar vai achar. Se desistir vai perder, se perder vai fracassar. O pensamento faz o homem ir além. Se for bom tem, se não for fica sem. A vida é uma viagem e você só leva bagagem. Por isso leve coisas boas ao invés de bobagens. Nunca se acomode, é. Quem fica deitado não cai, mas também não fica de pé. Tenha foco, força, fé pra enfrentar a maré. E não importa quantas ondas houver. Quem pensa muito não faz nada. Tenho visão, ação pra minha mente focada. Não existe atalho pra onde vale a pena ir. O impossível é questão de tempo, eu vou conseguir. Eu vou andando e minhas pernas nunca vão cansar. Olho pra frente, falta muito pra chegar. Trilhando meu caminho aqui sem fraquejar. Eu vou buscar, eu vou continuar. Andando e minhas pernas nunca vão cansar. Olho pra frente, falta muito pra chegar. Trilhando meu caminho aqui sem fraquejar. Eu vou buscar, eu vou continuar. Pode falar, pode tentar parar, que eu vou acelerar, não vou desistir. Pode chiar, pode reclamar, que eu vou correr atrás pra alcançar. Porque eu batalho pra conseguir. E no caminho vou chorar, vou sorrir, vou gostar, depois me despedir. Vou lamentar o que for triste e comemorar o que é feliz. Tudo de bom que eu fiz na minha vida, onde quer que eu vá. Posso cansar de pensar, de agir, mas nunca te amar. Eu vou fazer o que gosto, do melhor jeito que eu posso. Quebrando barreiras com um simples gesto. Limpando lágrimas de desgosto do rosto. Tirando a corda do pescoço, mostrando todo o meu esforço. Pra que no final eu possa me orgulhar e deixar para o mundo um retrato no qual você possa se espelhar. Eu vou andando e minhas pernas nunca vão cansar. Olho pra frente, falta muito pra chegar. Trilhando meu caminho aqui sem fraquejar. Eu vou buscar, eu vou continuar. Andando e minhas pernas nunca vão.